7, com autonomia de 3 horas e 47, alternando o galeão. 66 a bordo. Gente, Gol 607 vai seguir o Airbus da TAM, com o número 2, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 198 decimal 95, o ajuste 10 no 3 agora, tem um bom voo. Gente, vai seguir o TAM à frente, na Índia, após 10895, o Gol 607, 63, claro. Controle boa, Gol 642 na Puka. Gol 642, contato radar da decolagem, sub e mantém um 390, sai da Puka. 390 na Puka, Gol 642. Contato Sultan 3597, 103 a bordo, Campinas, 5 horas de autonomia. T357 autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Teste do ajuste via Índia, 6895.0 da 10, T357, tenha um bom dia. 3325. 3325, qual a primária? 1251. 251, obrigado. Passarelo 2223, tem uma identificação, chegada bom, FDS mantém o 050, ajuste altímetro 10, 13. Está liberada a velocidade na descida ou mantém 180? Qual a sua velocidade que você pretende? Eu saí pela direita, proa 235 durante 4 minutos, depois mais 2 minutos, o controle pediu para manter 180. Sente, trip 53, confirma, o controle pediu 180? É interessante, eu perguntei. Esquerda, realiza o perfil da subida Conde, Golf 677, controle 1119.8, aciona 5025, trip 5514. Certo, autorizado 130, na perfil da Cone, na Golf 677, decolada 10 com curva primeira curva esquerda, branco 95025 e o controle 39.8.5514. Cotejamento correto, confirmando remoto 01 do BAT 3, chama pronto, 3.5514. Amanhã quando pronto, para o congestionamento 5514. 251-3325, azul 4201, bom dia. Bom dia, 9607, após a rolagem do TAM, a linha mantém pista 10. Após a rolagem, a linha mantém na 10, por 607. O controle autoriza o Gol 642 do Aracaju? 642, manter o perfil da saída, guarda. Quatro. 5973, na escuta do Sol, Salvador. Tá bom, não tá de você. Negativo, o Gol 1795. Então, 1795 para o táxi. 1959 a bordo, temos 3 horas e 57, alternativa Campinas. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, décima 95. O ajuste 10 no 3, tem um bom voo, Gol 1795. Autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera da 10, 58, 295, ajuste 63, muito obrigado, ótimo trabalho, Gol 1795. O Rio 5973 na escuta do Sol Salvador. Colabora 5-1 no controle 119-8. Escuta, 4-0. Chama o centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5-0, 4-0, 4-0. Salvador, tá, 3597, decolou, passa 2000. 3597, contato radar no decolagem, submanteu 380, saída left, corrigiu, arbor. Arbor, sim, livre ascensão, 380, tá, 3597. Muito bom dia, Gol 1795, quanto espera da 10, pronto. Gol 1795 ali, mantém pista 10. Ali é uma antena 10, 1795. Gol 1607, decolou 53, controle 119.8. Poderia confirmar a frequência? 119, decimal 8 do controle. 119.8, Gol 1607, pronto. Prossiga. Azul Alfa Antioquia solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 8. Autorizado iniciar o reboque na escuta permanente, reporta para ingresso no pátio 1, o Alfa Antioquia. Ok, autorizado iniciar o reboque, reportando para ingresso no pátio 1. O trip 5514 na escuta. Afirmativo, na escuta, prossiga. Seria estimado para iniciar o push? 5 minutos, o trip 55 não para. Gente. Subida. Vou no 642. Vou no 80, chamo o centro Recife. Na frequência 1-2-6-8-5, alterno 1-2-5-4-5. Recife 1-2-6-8-5-2-5-4-5, 6-2. Iniciado. Autoriza 2000 para o trip 5362. Dole Salvador, autoriza 2000 para o trip 5362. Afirmativo, desce, mantenha 2000 pés, ajuste 1093. Vamos estabilizado, final do procedimento ELS, X-ray, pista 10. Gente, para 2000, chamaria estabilizado no localizador trip 5362. Farei 2223, desce para 3 mil pés, ajusta e altímetro no 0 no 3. 1013 para 3 mil pés, Fazareiro. Salo Salvador, gol no 897, puxa acionamento no 06. 62 autorizado, chama táxi, gol no 897. 7, chama táxi no 897. Controle, muito obrigado, bom trabalho, gol no 795. Controle Salvador, bom dia, gol no 795, decolou, airborne, eleva passando 2.400 agora. Gol no 795, contato radar da decolagem, submantendo 360, sai da árvore. Sobe, mantém 360, sem restrição, voo no 715. Então, 3153, Galeão, tenho 38 já pré-aprovado, solicito 36? É, copio 38. Autorizado 380 para o Galeão, via Upes, o Luma 0, SMAP, após conforme a rota do plano, decolagem da 10, primeira curva na direita, realiza o perfil da subida da Euleda após Leda Bridge, o controle 119.8, aciona 5044. Então, 3153. Autorizado Galeão, nível 380, apenas o 10, decolagem da 10, primeira curva direita, da El, Leda, após Leda Bridge, 198 é o controle, 5044 é o Sanfon. Correto, portão 02, chama pronto, então 3153. Gente. Bom, Salvador, muito bom dia, Sancargo 8470, gente da seria o 6570? 6570, exatamente. Teria autorização, senhor? Está um pouquinho cedo, não sei se o pessoal passou um CHG. Já recebi o plano. Só mais um minuto da cópia, o ABS 6570. Ah, você escuta, graças, mestre, você está. Solo é o 3153. Então, 3153. Possível, por gentileza, fazer nada 360? Afirmo, será coordenado. Então, 3153. Pronto, obrigado. Logo no 897 para o táxi, 187 a bordo, 2.50 alterna Campinas. Autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo, gol no 897. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, no 897, obrigado, bom dia. 62, estabilizado, localizador da pista 10. 7, 3 mil marcador externo, completo final, chame torre 118.95. 1895, um bom dia, 5362. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, trip 5362. 5362, muito bom dia, reporta marcador externo baixado e travado. Amarelo externo, baixado e travado, trip 5362. Então, 3153 é o solo. Na escuta, prossiga. Autorizado nível 360 para o Galeão, permanece o resto da autorização. Gente, obrigado. 360 autorizado. 3153. passando externo o trip 5362. Segue trem. Baixar travado. Livre, pouso na 10, o vento é calmo, trip 5362. Tudo calmo, 5362, autorizado pouso. 50, via Upper Whisky 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 199.8, aciona 5052. Cara, aguarde. Mantém um ponto de espera no 897. Com curva esquerda, o controle é 109.8 e aciona 5052. Correto, 5052, confirmando o nível 350, chama pronto se estiver questionado no pátio 3, o ABSA. Chama, Lemos, no 6570. Gol no 607, Recife, 251-3325. 251-3325, gol no 607. 0897. Faz passagem Lima, até na 0897. Solo Salvador, Eltan, Mike, X-Ray, Delta. Pátio 3, posição 4. Solicito reboque para a posição de número 3 no pátio principal. WAPSA 6570, não escuta? Prossiga, 6570. Um estimado para início, pushback no pátio 3. Temos mais 5 minutos para pushback. O trip 55 no 4 na escuta. 55 no 4 na escuta, prossiga. Estimado para início pushback acionamento. Alô, estimamos agora 10 minutos. Gente, o Tamaic X-Way Delta está livre inicial reboque no pátio 3, agilizando na medida do possível, reporta para ingresso no pátio principal. Reportaremos, grato. Trip 5362 no solo 04, libera a direita, chame solo 1219. 1219, muito bom dia, Trip. Bom dia. 3. Alterador 223, completa sinal torre 118.95. Bom dia. Página 0, vento norte com 2 nós. Livre, colagem na 0, gol no 897. 04. Gente, trip 5362, copiou posição 04 da parte 3. Salvador, muito bom dia, passando 2223, passando sempre na trem baixo. Vicente, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento norte com 2 nós, passaria do 2223. Norte com 67. 1897, decolou 06, controle em 119, decimal 8, 1897. 1198, gol 1897, obrigado, bom dia. Nada. Salido 2223, livre pulso 10, vento norte com 029, 2223. Norte com 02, 2223. Mike X-ray Delta, por gentileza, agilizando na medida do possível, reboque, ok? 3.500, bem 500. Voo 897, contato radar 360, cego da El. 360 da El, voo 997. Mike X-ray Delta, não escuta? Salvador é o azul Alfa Yankee Oscar, informa a testa do reboque, estacionado no gate 8. Tem frequência livre, Alfa Yankee Oscar, bom dia. Ok, bom dia. Prossiga, Solo. Não, Mike, vai ser direto, tá na escuta. Só agilizando na medida do possível, reboque, ok? Sente, bom grado. San 3, 153 para o pushback e acionamento no portão 2. San 3, 153, autorizado, reporta ataque. Autorizado, chamada para ataque. Cargo 6570 para pushback, tudo bem? Então, 3-1, o corrigindo, Mike X-ray Delta na escuta. Solo 08, libera a direita, chame solo em 1219. Liberando pela direita, solo 1219. Então, Mike X-ray Delta do reboque no pátio 3, na escuta do solo. Positivo, prossiga, tá na escuta. Gente, por gentileza, permanece nessa posição, aguardando para prosseguir o reboque. A aeronave da ABSA vai iniciar o pushback aqui. Gente, valeu. O ABSA 6570 autorizado, reporta ataque. Livre, puxa, vai no start 6570. Alô, bom dia, passageiro 2223. Passageiro 2223, bom dia. Por gentileza, táxi lento inicialmente na Taxi Alpha. Vai manter a posição antes da Taxi Kilo, aguardando para ingresso. A aeronave da ABSA vai iniciar o pushback na posição de... na última posição do pátio 3, tem uma aeronave rebocando logo na entrada da Taxi Kilo, ok? Só um instantinho para ingresso no pátio 3. Sem problema, vai manter aqui o táxi lento e vai em contato visual com os colegas aí, a sua escuta. 3153, parou o táxi, o POB 161, autonomia 0320, alternativa Campinas. São 3153, táxi via Indialça até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1118.95, ajuste 1013, um bom voo. Ajuste 1013, Indialça, ponto de espera 1895, 3153. Então, Mike, é que foi Delta na escuta? Mike, X-ray Delta no reboque, na escuta? Prossiga para o Mike, X-ray Delta, tô na escuta. Assim que a aeronave da ABSA iniciar o táxi, pode prosseguir o reboque até o pátio 1, posição 01, ok? Reporta no término, agilizando na medida do possível. Segundo informação, nós estamos autorizados para o gate 3. Mudou, sabe informar? Não, negativo, é gate 3 mesmo. Considero os amigos. Ok, ciente, olhado. Salvador, ABSA Cargo 6570 para o táxi POB02, autonomia de 2 horas e 50, alternando estadão. ABSA 6570, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1013, bom voo. Índia Alfa 118.95, ABSA Cargo 6570. Solo, a gente pode, é o passareiro 2223, a gente pode ir entrando no pátio aqui vagarosamente? Afirmo com cautela, a posição prevista é meia dúzia no pátio 3, ok? Ingresso com cautela, tentando a movimentação do pátio. Dá pra passar aí entre o TAM e o rio? A gente consegue passar aí. Pode prosseguir então, com cautela no, até o meia dúzia, ok? Atentando ao balizamento. Ao balizador, as aeronaves já... iniciando a última aeronave, já iniciando o reboque para o pátio 1. Afirmativo. A gente vai passar aqui entre o TAM e o rio aqui, com cautela, ok? Sente. Obrigado. Salvador, muito bom dia. Tem cargo 6570, ponto de espera da 10. Pronto. Cápsula 6570, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 6570. São 3153, decolou Zuno 6, chame controle em 119.8, bom dia. 119.8, obrigado, bom dia. contato radar, 360 série da El. Ciente, seria possível voar da El? Prestado Leda. Leda, obrigado. T-670 livre, decolagem 1-0, vento variável com 3-9. Decolagem, T-670. T-670, decolada ao Zuno 8, chame controle em 119, decimal 8, bom dia. T-198, 3 dias, 6570. Controle, tomador. Muito bom dia, 6570 da APSA, passando 2500 metros. Outro dia da FUCA. APSA 6570, contato radar na decolagem, solucionado 350 da FUCA. 350 PUCA, APSA 6570. 6570, autorizado pelo centro Recife, da presente direto o meu Fox 08. O meu Fox 08, muito bom, 6570, graças. Alta 6570, chama Recife 1285, alterna 12545. Recife 1285, 2545, bom dia. Delta 3153, chama Recife 1251-3325. Confirmando, 1251-5? 1251-3325. 251-3325, bom dia, obrigado. Recife 5324, bom dia, informação Golf Confere, Maceió, autorizado nível 190. Decola da 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, após intercepta Golf 677, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e acena 5060 no transponder. Rico 5384, correto, parte 3, já porta pronto com o chuveiro de acionamento. Solo, Salvador, é o Tram, I-73, Delta. Informa o técnico do reboque na posição de número 03, parte principal. Gente, um bom dia, Mike X3 Delta. Grato. passarelo 2223. Então, 9910, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Da Mari para o 050, 9910. Utilizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5056 no transponder. Autorizado nível 180, decola da 10 com curva direita, Arbor, Elefa, controle 119.8, 5056 no transponder, o 2223. Passarela 2223, correto. Remota do pátio 3, a porta pronta para o pushback acionamento. Portaremos pronto para o push acionamento 2223. Solo Salvador, um bom dia, é o Azul 4234, autorização para Recife, 630, quente da Gol. Azul 4234, bom dia, eu tenho pré-aprovado 350, copia, aguarda a coordenação 330. Afirmativo, vamos com 35. Autorizado então Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decola da 110 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5064 no transponder. Afirmativo, foi autorizado para Recife no 350. Decola da 110, primeira curva à esquerda, perfil da Puca. Segue Jamu, Aru, intercepta Upper Whisky 58 e direto Recife. Aciona no transponder 5064 e o controle de saída em Salvador 119.8 para o Azul 4234. E na posição 8 chamará para o push acionamento. Gente, Azul 4234, ajuste 1013. Afirmativo, grato. Delta só 99 no zero? Total 99 no zero, 2000, ajuste no 093, está livre LS, reporta estabilizado. Total 99 e 90. Tenente, total 99 no zero. A 225 identifica, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste no 093. Estreia 6225, voa bom, que dá presente, descendo para 4.000 pés, confirmando a velocidade da descida. Estreia 225, na proa de bom, para interceptar a chegada, descendo para 4.000, ajuste padrão. Livre 5384 autorizado, reporta táxi. Salvador, TP 5514. Sal 9990 estabilizou? Afirmativo, estabilizado e avistando. Completa final, torre 18895, bom pouso. Obrigado, 18895. Irá retardar para o inspecionamento. O plano aqui consta para mim já vencido. 0848, confirma, ainda vai decolar? Afirmativo. Só confirma se foi feito alguma DLA com relação ao horário da decolagem, o trip 5514. Teria que coordenar com o centro Recife. Eu vou entrar em contato com a coordenação e retornaremos a chamar, ok? Sim, se estima em teria algum estimado para o inspecionamento? Aproximadamente mais 20 a 25 minutos. Gente. para o táxi, o trip 5384, autonomia é de 3 horas e 50, está alternando Aracaju e o POB é de 46. E 5384, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8-95, ajuste 1013, bom voo. Obrigado, ponto de espera 1-1-8-95, um bom dia, trip 5384. Nove no zero, solo aos 44. Chama agora o solo em 1219. 219, total. Solo Salvador, bom dia, total 9910, livrou pista. Total 9910, bom dia, táxi Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, total 9910.